this month. I don't think A 3560 reduza para 1709 o tráfego informado a 8 milhas à sua frente. Iniciando a redução até a 3560. Executando gol no 273. Gol no 273, completa final, chame a torre 186, bobô. 186, obrigado, gol no 273. 2 Salvador, boa noite, gol no 601, aproximado gol. Ponte de espera da Golf, boa noite. Vamos manter, mas é não. São 002, autorizada a classe, está 28, vento 180 graus, 03 nós. Devo decolar, 002. Gente, tá aguardando pista livre no 273. Check-train autorizado, pouso pista 28, vento 180 graus, 03 nós. Tem um pouso livre, cabeceira 28, gol no 273. Não, 8002, decolando 13, chame controle 119, decimal 35. 1935, 862. Tutan 3897 voltando, está pronto para um pushback. Você já tem nossa autorização? Está livre o seu push, aguardando cópia. Livre o push, aguardando cópia no 2, o 3897. Chame a torre 1 na noite, decimal 6, bom posto. 18 e meia, daqui a pouco. Quero. Faz o pouso da aeronave da companhia na curtíssima final, ali mantenha na cabeceira 28, preparando para a decolagem. Tem mais cima ali, mantém preparando a decolagem, aeronave 601. O nível autorizado é o 340 Guarulhos, Aperuísque 50. Decola da pista 28. Mantém pro até 3000, curva esquerda. Saída gole, Eval, após Eval, Crat. 11935, 5130, transporte. Autorizado nível 340 Guarulhos, via Superuísque 50, decolando da pista 28. Após decolagem, mantenha proa até 3 mil pés após Gore, Eval, Crate. Controle 1, 99, decimal 35 e acione 5130, botão 3897. Chama táxi. Vai botar pro táxi o 3897. Autorizado, direto Paripe, Limas, Urugolf, informe ingressando no corredor interlado. Alfa, Pati 1, tá para a posição 612. Ok, Alfa, Kilo, Pati 3, ingressa Pati 1 para o 612, a nossa escuta vai sair 3. Chama a loja, mais uma. Suba restrito para o nível 260. Restrito ao 260, 8002. Puxado travado, autorizado pouso na 28-3560. Romeu 01, decolou 17, chame controle 119-435. 0135 para 8. É só confirmando o vento por gentileza. Romeu 01, no contato radar, feira gol e subnível 340. 340 na mão, agora 601. 8002, chama Centro Recife, 1288 e alterna 1-3325. 288-3325, o 8002, obrigado, boa noite. Boa. Controle 3603, eu tenho alguns cúmulos aqui, né, um pouquinho antes de cara, e posso voar na Proa 25, deve ser minha vitória para o resto do ILS, eu já estou visando a pista. Já desista, 3603, na Pro 025, aguarde um vetor final para o localizador. Muito grato, já aprovo a pista, já aprovo estar na pista. 250, CRAT não faz parte da aerovia, é isso mesmo? Desconsidere, realmente a saída será Gole, Eval e após Eval, Eudes. Ok, Gole, Eval e Eval, Eudes, obrigado. Liga à esquerda, mantém a posição antes da alta, chame solo 1219. 219, sétimo. Beleza, tem até 200 já no central, tá subindo, era segurar aí. Só tem. Solo TAN 3897 para o táxi, OB 95, 4 horas e 20, alterna Galeão. Não, você tem aguardado o estado de táxi. Aguarda. Já 3560, prossiga via Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 8. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, hein, sei. Reserva, lá. Prossiga 3560. Confirmando Alfa aqui, o Pátio 3, Pátio 1, posição 8. Afirmativo, tá livre. Solo Web 6708, autorização de tráfego, informação Índia. 6708, aguarde quanto? Quanto está a saída prevista, senhor? Aguarde. Ok, o TAN 3897, a pista em uso agora é a 10. O senhor vai prosseguir até o ponto de espera da Charlie. chamar a torre 118 meia dúzia. Sua saída será da El, transição Diné com curva direita. Sim, a pista agora é a 10, vou até o ponto de espera da Charlie. A Charlie chama 18-6, da El Diné com curva direita na saída, o 3897. Afirma, tio. Boa noite, 3505, Recife, até a identificação, mantenha 320, tudo de levantada, posição eu, na frequência 124, decimal 25 com Brasília. Passei 603, chame a torre 18-6, Bombosso. Obrigado. Gol no 601, chame o centro Recife 1288 e alterna 13325. 288, 13325, boa noite. 3897, mantém essa posição ainda, ok? A gente já tem um tráfego, o último tráfego que estava pousando da 28. Caso ele libere no final da pista, ele vai precisar da taxi Charlie livre, ok? Então mantém essa posição ainda, aguardando o seu táxi. O 3897 está mantendo posição. 3603, solo 224, livre à esquerda, chame solo 121, decimal 9. 219. 3897, escuta. Pistando Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, chama a torre 18-6, bom bolso. Kilo Bravo. Salvador, boa noite, tá 3603, de pronto, 3603, prossiga via Alfa até antes da Juliette. Autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 05 nós. Livre alinhar e decolar pista 1-0, tá 3897. 1-9-4-0, ciente da informação Índia, está no portão 7 para autorização Guarulhos. Tá 3603, ingresse Juliette ou Índia, fica a critério do comandante, para o portão 3. Juliette, obrigado. 1-9-4-0, copia? Copia. Autorizado. autorizado 360 Guarulhos, sua rota é a Peruísque 50. Decola da pista 10, curva direita, da Eldiné, 11935, 5142 o transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, que é a Peruísque 50. Fala da 10, curva direita após a da Eldiné. Controle 1935, transponder 5142, 1940. Correia, chama pronto. Web 6708, cópia. Copia 6708. Web 6708, nível 330 para Recife, autorizada pelo ISC 58. Decola da pista no zero, esquerda, Pucaracaju. 11935, 5143. Autorizado então, 330 Recife, pelo ISC 58, Pucaracaju. Decola da 10, curva esquerda, 1935, 5143. Gente, tá correto, chama uma pronta. Já tá pronto para posicionamento 6708. Portão 4, observe que tem um TAN ingressando agora no pátio para a posição número 3. Coordena com a equipe de sol, logo após o tráfego estacionar, tá ali pro seu posto. Tá, Vamos aí para a nossa identificação, uma PN 2132, zero, subjugilante radar. 0022 está realizado em nível 35, 0 de 5. Ciclo 27, chame controle 119-135. 119-135, UTAN 3897, boa noite. Controle Salvador, tá 3897, na Dael, cruzando 1400. 3897, contato radar, saída Dael, suba nível 340. Na Dael, acelerando para o 340, 3897. Lima Kilo Bravo, cheque trem, autorizado pouso, pista no 7, metro 160, grau 03, nós. Kilo Bravo. Controle TAN 3897, autoriza para o Odidiné. Autorizado, TAN 3897, para o Odidiné. Autorizado, Diné, muito grata. Gol no 776, está reautorizado 2000 pés, ajuste padrão agora, 1013, desça para 2000, informe no localizador. 72000, vamos para a lock, o gol no 776, número 1? Afirmativo. Pode... Pode voador no 776? Vetúvio na Pro 050, informe estabilizado, o gol no 776. Tá bom, Pro 50, coloque em portaria estável, gol no 776, obrigado. 3-0, confio em paz. Autorizado backtrack e táxi para o pátio 5, estacionado em frequência. Oi, boa noite, web 6708, ponto de espera próximo. Web 6708, boa noite, deputado Aliás, decola a pista 10, vento 1970, grau 049. A linha decola no 06708. Salvador, Lima Zulu Golf está ingressando no corredor interlado. É por Lima Zulu Golf, vou na proa da rotatória, informe visual com pista 17. Proa da rotatória, reportará visual com 17 Zulu Golf. Gente, deixa eu te boa noite. Decolou aos 3-2, chama o controle 1-1-9, décimo 3-5. 19-3-5, boa. E agora? 3-5-1-1, chama o Brasil agora, sequência 1-2-4, 2-5, volta 2-6-5. Tapuca 3-3-0-6-7-0-8. 3897, chame o centro Recife 1-288 e alterna 1-3325. 288, alterna 1-3325, 3897. Pode ir direto na Caju, 6708. Guarde 6708. Guardando, obrigado. Gol 776, informe indicada. Redução para interceptar o localizador. 7, tá, se ajustando, tá presente. Salvador, gol 1940, tá no 7 para o pushback acionamento. Controle, Lima Zulu Golf está visual com a 1-7. A gente chama a torre 18-6, pouso Lima Zulu Golf. 18-6, obrigado. Web 6708, autorizado na Caju. Direto na Caju, muito obrigado, 6708. Faz 3 milhas, agilizando o meio possível. Reportará, agilizando, reportará final 3 milhas do Golfo. Renato 272. 3897, 303380. Lima Zulu Golfo, dificuldade de transmissão, fosse 3-0 pela esquerda, aposta interceptando o final do nosso 7 a 3 milhas. Positivo. Reportará reinterceptando, vai fazer 3-0. Esquerda. Agora na 770, visão K10. Pode completar a final sem um glide, chama a torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado, até mais. Salvador, Guno 273, boa noite. Confins, nível 3-6-0. Pode ser coordenado, agora de corre. Obrigado. Salvador, boa noite, seu gol 1776. 1776, check trem, autorizado pouso de pista 90, vento 1160, grau 04 nós, os primeiros 90 metros fechados. A integridade está antes da luz de cabeceira. Gente, o gol 1776, primeiros 90 metros, tem checado. Confirmando a formação das luzes aí, quem falou? Aliança, boa noite, a senhora da situação é Marcelo, a gente já tem 0 de lance, agora a chegada na área. Cheiro, senhor. Tá, tocou no 776. Mas você travou passando o Simbra. Voo no 601, no 303, 60 no 601, no 32 disponível, 303 metros. Visão com a aeronave final da 1-0. Vai reportar com o trem abaixado de checado 3 milhas fora. Gente, Lima Azul Golfo, a guarda está 1-7 livre. Para o táxi, tá ok no Galeão, 4 horas e 30 de autonomia, 92 a bordo, 92. Utilizado, gol 940, no ponto espera da Charlie 186, 1013 é o ajuste. Livre táxi, ponto espera da Charlie 286, 1-9-4-0. Check-V autorizado pouso pistão 7, 1-6-0 graus, 0-4 nós. Autorizado pouso por Lima Azul Golfo, trem checado e abaixado de checado. Quando? 103, 603. Prossiga. Só confirmar a informação, nosso horário é o seguinte, tá um pouco cedo ainda, mas pra São Paulo seria o período 50 esse horário, né? Correto, a saída da Eldi, né? Tá bom, obrigado. Solo 38, livre direito, chame solo 1-2-1, décima 9. Alival 209, gol, 7-6. Chegou, modificou para 1-0, 1-4-0, mas eu vou continuar com Salvador. Permanece na expectativa da 1-0, 1-4-0. Obrigado pela informação, 1-4-0. Bruno 776, prossiga na Alfa e Índia, portão número 2. Alfa Índia para 2, Bruno 776. Livre táxi, estacional e frequência, solo aos 4-0. Torre Salvador, boa noite. Gol 1-9-4-0, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. 1-0, vamos entrar na posição 10 horas. 1-8 livre, no sudoeste, no 3-8-0. Gol 1-9-4-0, autorizado ali ainda, colar pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 0-5 longe. Ali ainda, gol 1-0, 1-9-4-0. 9, trânsito, 10, 2.